Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre. Estamos estabelecendo um código de ética para os trabalhadores da LBV. É evidente que a LBV sempre teve seu código de ética. Mas a instituição cresceu tanto, tantas coisas novas surgiram, que a gente se viu na obrigação de melhorar. Pessoal que nos escuta gosta cada vez mais da religião de Deus, porque nós tratamos nossos assuntos no ar. Se nós estamos pregando a política de Deus, temos que ajudar o pessoal a se reformar. Leon Tolstói, aquele grande escritor, poeta russo, né? Famoso, escreveu peças maravilhosas. Depois quer ver aí. Está no terceiro volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, página 108 e 109. Havia três eremitas numa ilha e faziam verdadeiros milagres. Tinha uma oração muito assim, simplória. E lá um dia um bispo foi visitá-los para ensinar a orar. E eles muito humildes também. Vamos aprender o ensinamento, a lição. E o bispo pegou o barquinho e foi embora. Quando estava no meio do mar, viu três luzes destacando-se da ilha e vindo na sua direção. Quando reparou o bispo, próximo dele estavam aqueles três que não sabiam orar direito. Aí disseram assim para ele, quer ver? E chegando serenos e graves à beira da barquinha do bispo, disseram: nós esquecemos as preces magníficas que nos ensinaste, e por isso viemos até aqui para de novo ouvi-las. Num crescente espanto, o bispo sacudiu a cabeça, respondendo: meus amigos, disse humilde, podeis continuar como sempre fizestes. Assim como Cristo Nazareno, os eremitas profundos segredos conheciam. Esse grande homem, Leon Tolstói, quando perguntaram a ele o que ele sugeria para a mudança da grande nação russa, ele disse: fazer os homens moralmente melhores. É o que nós estamos querendo aqui. Isso que nós estamos pregando, a política de Deus. O que nós queremos é que seja lembrado que Jesus é o grande político da humanidade. Só a verdade ficará de pé. A prece está aqui, ó. Lê ali, Silmar. Silmar, sempre eficiente, me trouxe a prece aqui. Os três eremitas. Vamos lá, fala aí. A prece dos três eremitas do Leon Tolstói. A prece é a seguinte: nós somos três, vós sois três, tende piedade de nós. Está vendo? Qual é a lição do Tolstói? Basta apenas falar com o coração, não é? Mas vamos lá. Jejum e tentação de Jesus. Nós andamos estudando isso aqui antecipadamente, essa passagem. Nós fizemos uma relação com o quê? Alguém se lembra? Do jejum e a tentação de Jesus? Fala, dá o microfone para ela, porque ela pescou isso naquela ocasião. Doutor Mário da Cruz já ia falar. Deixa ele antes, depois o doutor Mário falar também. Vamos lá. Passa o microfone aí. Para os ouvintes verem que a turma legionária da boa vontade de Deus está afiada. O batismo de Jesus. Batismo de Jesus. O batismo de Jesus é vencer as tentações do mundo. E com elas, tornarmos-nos homens e mulheres dignos de viver em sociedade solidária. Ecumênica. Mas vamos lá. Jejum e tentação de Jesus. Evangelho unificado, mínimos, um trabalho extraordinário do Vantuil de Freitas. As partes unificadas aqui por ele são o Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Evangelho do Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. E segundo Lucas, aquele evangelista que registrou o Cântico dos Anjos, a abertura da LBV, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. É só escolher aí. Música. conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus, que lá vivia no meio das feras, mas servido pelos anjos, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então dele, o tentador lhe disse: se és realmente o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. O diabo então transportou Jesus à cidade santa e, colocando-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se és mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que ele ordenou a seus anjos: tenham cuidado contigo e te sustentem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, replicou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o transportou ainda para um monte muito alto, onde lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: dar-te-ei tudo isto, se prosternado aos meus pés me adorares. Ordenou-lhe finalmente Jesus: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Deixou então o diabo por algum tempo, e eis que vieram anjos e o serviam. Vocês observaram aqui, por algum tempo, se a tentação que é Satanás dizia Zarur, é a soma de todas as maldades humanas, não é um bicho rabudo aí para espantar as criancinhas de noite. Se Jesus, que é Jesus, é deixado em paz pelo espírito do mal por algum tempo, imaginemos nós seres humanos. Quer dizer, a luta é constante, não cessa nunca, sobe de categoria. Não é mais como num planeta atrasado, como a Terra, que é planeta de expiação, mas vai ser daqui a pouco elevado à categoria de orbe de regeneração, como eu estou explicando aqui no Cristo Estadista, que isso aqui é muito importante. Jesus, o estadista da humanidade, sendo apresentado como ele realmente é, o supremo comandante do planeta Terra. E ele, com todo esse poder, é tentado. Imaginemos nós. Eu costumava dizer, quando pequeno, eu escrevi no meu caderninho: quando confiamos em Deus, realmente em Deus, as piores ocasiões tornam-se a melhor época para criar. Mais ou menos assim, até a adversidade torna-se a melhor época para criar. O clima do verdadeiro legionário é o clima de refrega, é o clima de batalha, não é isso, Conceição? É aí que se cresce. A gente não deve nunca maldizer a dificuldade. Pelo contrário, eu me irrito quando a coisa está muito fácil. Nenhum desafio à minha frente para vencer. É assim que nós temos que pensar. Essa é a escola do irmão Zarur. Voltaremos ao assunto, mas com Jesus venceremos. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre. trabalha mostra calor, dizendo um ditado antigo. Vejo bom trabalhador, sempre arranja bons amigos. A gente recebe o prêmio no lugar onde se esforça. Nenhum trabalho é perdido, nem aqui, nem lá na roça. Nenhum trabalho é perdido, nem aqui, nem lá na roça. O prêmio sempre é justiça para aquele que trabalha, dando força e mais vigor, a fé que o agasalha. A gente recebe o prêmio no lugar onde se esforça. Nenhum trabalho é perdido, nem aqui, nem lá na roça. Nenhum trabalho é perdido, nem aqui, nem lá na roça. Todo trabalho bem feito sempre tem o seu valor. Quando a gente tem na alma aquele toque de amor, a gente recebe o prêmio no lugar onde se esforça. Nenhum trabalho é perdido, nem aqui, nem lá na roça. Nenhum trabalho é perdido,